Avante, Juliette, para ingresso. Atenção, Bruno 396 vai prosseguir Alfa, após próxima esquerda, via Quilo, até o pátio 3, assento ao balizador, provável posição 09, mesmo assim fica atento ao balizador do pátio 3, ok? Alfa, Quilo, pátio 3, provavelmente vai ser no 09, no 396, obrigado. Nova de Oscar, ingressa a parte principal, após Juliette Alfa, até o ponto de espera, pista no 0. O ponto de espera vai manter a posição e chamar a torre no 86, ajuste no 0, no 0, bom voo, boa tarde, bravo, de Oscar. Para... Bravo de Oscar vai manter o ponto de espera, ok? 286. Ponto de espera 286, Bravo de Oscar. Colando agora no momento. Afirmativo, permanece no 360 pela direita, batendo meu pé em 7201. Uno 807. Pouso autorizado na 10, vento no 20 graus. 10 nais. Tem livre, pouso no 0, gol no 807. Azul 4131, decolado aos 27. Controle 1935, boa viagem. 1935, ligado, ó. Funciona no centro histórico sem autorização do controle. Controle, gol azul 4131, decolada sul, escuta. 4131, contato radar, suba ao 360. Para o 360, possibilidade da presença do Adael? Exato. Obrigado. E7201, mantenha a linha do litoral, negativo, outro 360. Mantenha a linha do litoral, acompanhando a aeronave da Gol, no visual à sua esquerda, e prepare-se para cruzar o campo, no ponto médio da pista. Afirmativo, está mantendo a linha do litoral, o 720. Para 2000. Desça para 3000 pés, 3192. 3000 pés, 3192. Costa, parte 4, confirme pessoas a bordo. Livre acionar para o táxi, vai chamar a torre 1086, né, Papa Oscar, ajuste no 0, no 0, bom voo e boa tarde. B7201, curve à esquerda, agilize o cruzamento do campo e informe na perna do vento da 10. A gente vai cruzar, informará na perna do vento 7201. Mantenha o ponto de espera da 10, bravo, Índia Oscar. Índia Papa Oscar, livre táxi, chame para ingresso. Cortará para ingresso, Índia Papa Oscar. Gol 1807 no solo 29, livre à direita, solo 1219. 29, livre à boa. Gente, Oceania 6326, baixado travado. Não escuta. Torre 186. Obrigado. Guardião 07 na escuta. Tá retornando pro corredor Axé, pra pouso em Salvador, desculpa aí o incômodo. Ao pousar eu vou ligar aí pro controle. Jogou no 807, boa tarde, táxi via Alfa, pô, Juliette, portão 04. Alfa, Juliette 04, 807. Estão no 01 a mil pés. Sim. Pessoal, qual local de pouso? Guardião 07. 507. É Fokker, 100 da Oceania à sua esquerda, aproximação final da 10. 720 tá visual. Mantenha a separação visual com o Fokker sem da Oceania à sua esquerda e após estar livre de girar base como número 2, por série 7201, não? 7201, sente. Oceania 6326, final normal, baixado elevado. Autorizado, pouso, pistão no 0, no 20 graus, 149. Oceania 6326. 265. Azul 4032, desça para 5 mil pés, chegada a Mari. Eu via, o que, mano? 5 mil, não via. 5 mil pés, Azul 4032, obrigado. Sem restrições. Obrigado. Sinal para o cabo e guardião 07, chama para nova decolagem. Frequência livre. Espera 7201, está gerando base, trem baixado travado para a final da 10. Gente, chama em final normal. Força aérea 7201, na guarda de pista livre. Vamos aguardando. Helicóptero fazendo sobrevoo a 500 pés no litoral. Ciente, descendo para 2000, 90, 90, 31, 92. Após direto BDEV, Bravo India Delta Eco Victor BDEV. Aciona transponder 5133, frequência do controle 119.35. 3155, está autorizado, Guarulhos, nível 340. Upper 50, decola da 10, curvando à direita na saída da EL. Vai voar da EL após Leda e Bidev, o controle 1935 e o transponder 5133. Não, puxa, propuxa. 3155. Salvador, o gol 1649 para a cópia. Ele acolheu 9 ilhéus, 1 minuto cópia, aprovado 24, prepare a da EL. 4049. Esse é aprovado 240 da EL, aguardando contra o gol 1649. Na final normal, baixar travado, 720. Gente, aguarda autorização de pouso. Poxa, né, 6326, no solo 33, libere a direita, chame o solo em 121.9. Libera a direita, 1219, 6386. Força aérea 7201, pista livre, autorizado pouso, 120 graus, 11 nosso. Gente, livre pouso, 7201. Sente, reporte passando através de coral. 5111, transponder, controle opera em 119.35. O P3 na curta final. Após o tráfego, autorizado a alinhar e manter pistão no zero. ...9.3, controle, o gol 1649. Portão 03, chame quando pronto para o posto acionar. Sim, chamarei o gol 1649. Para a OFA, deu ponto espera da 17. Confirme? Aí, é. Para o ponto espera da 17, o CFA. Avistado, após o índio Papa Oscar, autorizado a alinhar e manter. Série 7201 no solo 34, Libéria direita, taxiway Eco, após Alfa, primeira direita Delta, chame para o cruzamento. Bem-vindos a Salvador de novo. Muito obrigado, está livrando direita o 7201. Utilizador, TAM 3192. Sente 3192, informa helicóptero próximo ao marcador externo, 500 pés sobre terreno, chame torre 186. 186, ciente, 3192, boa tarde. Voo de decolada 197, também vai para o corredor Axé. Papatango Índia, Serra Sierra. Yank Serra Sierra, vento 120 graus, 11 nosso. Ciente, iniciando a decolagem, o Serra Sierra. Papatango Índia Papa Oscar decolou 35, chame o controle e até o regresso. Canal 35. Papapá, Bravo Índia Oscar, autorizado decolar, pistão no 0, 120 graus, 11 nosso. Papa Oscar, prossiga. Papa Oscar, decolou de Salvador da cabeceira 97. É, cruzando mil pés agora, autoriza voar direto Cairo, subindo para 2500, senhor? Autorizado, Cairo 2500, India Papa Oscar. India Papa Oscar, CR, reportar atingido. Controle Salvador, boa tarde, acesse 5729-2502, decisão no 40, informação Romeu. Web 5729, acione identificação, desça para 5000 pés, chegada a ponte. 5000, chegada a ponte, acesse 5729-10... 10? 10? 10. Desde Itapuã, Guardião 07. Guardião 07, chame a torre 118, decimal 6. Tente 186. Controle o Papatã Yankee Serra, Serra. Yankee Serra, Serra, prossiga. Tá ingressando o corredor Serra, visual com o Guardião. Vai manter 510. Tente, mantenha a separação visual, prossiga para o corredor Axé. Correção, litoral 500 pés. Litoral 510, o Serra, Serra. 3192, autorizado pouso no 20 graus no 3 nós. Sente. Ah, Bravo India Oscar, decolou os 37, chame o controle. Chamar o controle, o Bravo India Oscar. Guardião 07. A escuta, aguardando a autorização para pouso no pátio do Graia. Sente. Da presente, deve ter cruzado aí com outro helicóptero em sentido contrário. Afirmativo, Yankee Serra, Serra, visual, desde sempre mantendo separação, visual também com tráfego na final da 10. Ciente, se tiver condições, autoriza curvar à esquerda e seguir a cauda do Airbus da TAM, que está pousando na 10. Chame na final para o Graer. Afirmativo, visual com TAM, vai prosseguir na retaguarda. Temos o Embraer 190 passando a 2000 pés sobre o farol da barra. Todo momento 1000, está ascensão para 1000 e a hora que for autorizado permanece com a 1070. Azul 4032, 8 milhas à frente, helicóptero mantendo 1000 pés no litoral. Ciente, 4032. Controle Salvador, papapapá, Bravo India Oscar. Bravo India Oscar, contato radar, suba ao 380, vigilância. 380, vigilância, Bravo India Oscar. Whisky November Papá, contato radar, 53 milhas de Salvador, desça e mantenha. Quando pronto, 4 mil pés. Tempo, bem, entendeu? Bem, mantenha 4 mil pés, Whisky 90 Papá, quando pronto para descida, autorizado 4 mil pés, chegada a Mari. Chegada a Mari com 4 mil pés, o 90 Papá. Observe o tráfego está pousando aí, autorizado decolar e com referências visuais com Guardião 07, chame fora do solo, vento no 20 graus ou no 2 nós. Guardião 07, chame no solo controlado, informa o tráfego Alfa Sierra 50, decolando do Graé, nas proximidades de seu tráfego, fique atento. Bem, obrigado, visual, matando separação já na curva final. Solo 219, 3192. No solo 40, solo 121, decimal 9, TAM 3192. 319, boa tarde. Boa. Oi, Salvador, Guardião 05, fora do solo. Guardião 05, decolou os 40, chame o controle em 119.35, até o regresso. Os 40, chamada 1935, até o regresso, graças. Salvador, TAM 3192, boa tarde. 192, Alfa, mantendo da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 3192. Prode, TAP 090, 3 Controle Salvador, o Bravo de Alfa com referência, solicita para o SPH. A gente vai resolver. Yankee Serra, Serra Salvador. Na escuta, Serra, Serra. Quantos minutos na vertical da Pituba? Tá agora na vertical da Tupestana, vai até o farol da Barra. É, tô ciente do tráfego do Sangue de Bravo no farol. Ciente. É, foi solicitado no momento que os tráfegos se mantenham fora da área restrita. Você vai dar o retorno para Salvador? Deverá retornar via corredor Interlagos. Vigia Papa Oscar, Tigre mantém 2500, semana aparecida. Gente, Tango de Abravo. Tango de Abravo, Salvador. É para mim, senhor, o serviço, só autorizar 1700 do Porto até o farol da Barra, para mim já ia adiantar, já encerrava meu serviço. Tango de Abravo não será possível, a área vai ser ativada agora, prossiga para Igreja do Bonfim. Controle Salvador, Bravo India Oscar, está com referência, solicita para o despagar. Só com Centro Recife, Bravo India Oscar. Ciente, Bravo India Oscar. Rodou, Guardião 05. Guardião 05, mantém o litoral 500 pés. Mantém o litoral 500 pés, topa em conta no controle, 05 está em missão de alerta, em apoio ao Esquadrão da Fumaça. E vai passar agora para reconhecimento do farol da Barra. E posteriormente vai ficar pousado no heliponto da Marinha, Morro de Gavaza, para qualquer contingência apoiar na esquadrilha da Fumaça. E a que Serra, Serra, na escuta? Na escuta, Serra, Serra, já regressa para Salvador. Negativo via corredor, siga com Proa Norte para o Bonfim agora. Proa Norte, Bonfim, o Serra, Serra. Afirmativo, já livrou o litoral? Estou livrando o litoral. Ok, proa do Bonfim vai prosseguir via Interlagos, entendido? Entendido, proa do Bonfim com proa de Interlagos. O Azul 4032, marcador avistado. Torre 1864032. 032, marcador, baixado travado, avistado. Está autorizado 380? Autorizado 380, Bravo de Aosca. Ciente. Jair de Alfa, 18 meio ponto de espera, a torre 10009, ajuste, bom voo. Ciente, observando o espaço atual, ataque pela Índia Alfa, o torre 118B, gol, gol no 149. 392, Juliette, portão 3. Juliette, 3, da 3192. Autoriza o Olimpo 03, cruzamento imediato, 110. Negativo, Olímpio, negativo. Em deposição, estou com a aeronave na aproximação, já duas milhas pro posto. Apresentação da esquadrilha da fumaça no farol da Barra. Ah, no farol da Barra, positivo, graças. Livre, pouso na 10, 4032. Yankee Serra Serra, da presente, está autorizado voar a rotatória. Da presente voar com proa da rotatória, o Serra Serra. Tango India Bravo, o senhor retorna para Salvador ou vai aguardar o término da desativação da área restrita? Negativo, vou retornar para Salvador. Ok. Pode prosseguir com proa da rotatória ou ingressar no Interlagos via Paripe. Vai com proa direta para a rotatória. Onde se encontra? Para a coordenação, Cairu. Apelativo, grato. É, do nosso retorno, qual seria a sugestão, controle? É, corredor Vera Cruz, normal, Interlagos, normal. E solicitar instrumentos para fazer ILS da 190, tem problema? Talvez, dependendo do fluxo no momento. 7 graus. Whisky November Papá, Para cheque de comunicações, chame 1208. 1208, vai ser mal, total. Outro 58. É... Olimpo 03, é a torre. Olimpo 03, é a torre. Autorizado o cruzamento, via Delta. Decolado de Costa Azul com destino para o Forte, acionado 0241, acendendo para 500 pés, corredora cheia, com 03 a bordo. Papá Romeu Lima, o senhor vai voar agora 500 pés para o marcador externo de Salvador e após para a rotatória. Entendido? Entendido. Pode dar para o ideal para o Papá Romeu Lima, senhor? Eu não tenho contato radar com a aeronave. Você assinou o transponder agora, está no 0241. O senhor voa na direção do CAD. Direção do CAD, sim, senhor. Sentindo 5.000, 5728. 5729, desça para 2.000 pés, ajuste 1.0, 1.0. 2.000, 1.0, 1.0, 5729. 2.2.3.1, atingindo 0.9.0. 2.2.3.1, desce para 3.000 pés, sob vetoração, curva à esquerda na proa 035, limite localizador. Para 3.000, confirmando a proa? 035. Esquerda 035, limite localizador, 2.2.3.1. Baixa intensidade. Gente. Agora repetir bem. Autorizado, 5739? Autorizado, reduza para 1709. Reduzindo, 5729. Nós. 3155, decolou os 48, chame o controle. Chame agora a torre, mantendo esta proa 118 decimal 6 para cruzamento pelo norte do aeródromo. Vai chamar a torre, está corrigindo, é o triplo Papá Romeu Lima, senhor. Firmativo. Juliette, portão 08. Juliette, portão 08, passando 38. Yank Serra Serra, mantém a rotatória e chame a torre 18.6. Serra Rotatória, chama a torre 18.6. O Serra Serra, tentando ir até o pedágio, é próximo da Interlagos. Ok, na minha escuta então. Na escuta, certo. Tango Índia Bravo, prossiga na proa da rotatória, livre a final da 10. Vai iniciando, Tango Índia Bravo, vai com proa da rotatória, livrando a 10. 155, contato radar, suba ao 340. 34 Leda, 340, solicita voz direto Leda. Bravo Índia Oscar, Salvador. Bravo Índia Oscar, prossiga. Restrito nível 320, chame agora o Centro Recife, frequência 1260. 1260, restrito. 1260, restrito ao 320, Bravo Índia Oscar. Passaria do autorizado localizador. 2760, afirmativo, desce para 2.000 pés, aguarde transferência. Para 2.000 pés. 3155, pode voar Leda? Autorizado. Obrigado, voando Leda, 3155. Controle, Tango Índia Brava. Prossiga. Autoriza o sobrevoo aqui no barradão aqui? Autorizado o acionamento. A Iputax, o seu transfer novamente para a torre. 118.6, para o táxi do pátio 5 inicialmente até a entrada do pátio principal. Aí é com a torre. Após livre acionamento, chame a torre e Oscar Mike Fox. Ah, irmão. Torre 186. 8612, 5729. O destino? É Praia do Forte, senhor. Gente, a procedência? Procedência é o... é também a Praia do Forte. Gente. Torre Salvador, abjeto 5729, final da 10, baixa travou. Papa Romeu Lima, fique atento a um tráfego de um outro helicóptero a 500 pés à sua esquerda, setor norte do campo. Aproximadamente 5 milhas de seu tráfego. Posição de 12 horas. Ainda não está visual, mas o Papa Romeu Lima já cruzou a 1725. Sim, como é que para contrato? Proa de buraquinho agora, Papa Romeu Lima. Proa de buraquinho, Lima. Webjet 5729, cheque o trem, autorizado pouso na pista 10. 120 graus, 12 nós. Autorizado pouso, pista 10, Webjet 5729, baixa e travou. Limpo 03, após o Boeing da Webjet, pousar, autorizado alinhar e manter, prepare-se para decolagem imediata. Olhei para o 300, após a passagem do Boeing Nacional, alinha e decola. O Tango de Bravo está no través da rota, está passando sobre Cajazeira, vai para Salvador. Ok, mantenha o setor norte do campo, chame agora a torre 198, decimal 6. 1186, grato pela colaboração, amigo. Controle, boa tarde, voo 649, no perfil da El, cruzando 4000 pés. 649, suba ao 240, contato radar. Podia coordenar o 220 para ele, por favor, 649. Aguarde. Passarelo 2231, no chame a torre 198, decimal 6. 2286, 31 da torre. Para a cópia da autorização. Então, 5, sente o tráfego, só um minuto para autorização para o Galeão. Gente, aguardando. Tango Índia Bravo. Tango Índia Bravo está ciente, ó. Mantenha-se afastado a 4 milhas no mínimo ao norte de Salvador. Não aproe Salvador agora. Tá ok, vai manter 4 milhas afastado Tango Índia Bravo. E onde será que será Salvador? Está na escuta, o CAC agora na estrada do Corvo, aqui na vertical, a 510, 7 milhas, Salvador. Gente, atento, o helicóptero está na sua retaguarda, aproximadamente 3 milhas à sua direita, com destino à Praia do Forte. Está atento do tráfego, o CAC. Salvador, a Web 5729, no solo 54, libere a direita, solo 121, decimal 9. 219. Passarelo 2231, informa o P3 da Força Aérea na cabeceira, alinhada e decolando. Aguarde autorização de pouso. Olimpo 03, pista livre, autorizado a decolar, 120 graus, 13 nós. Temos aqui a Pizulu 50, após PDF, AP November 857. Depois, Sierra Golf Romeo, AP Zulu 16. Depois, Group, AP Zulu 14. Gente, só um minuto, eu vou guardar com o setor Recife, porque o meu setor repetitivo apareceu de AP Zulu 14. Aí eu vou só checar com o centro, o que é que ele tem lá, ok? Então, ok, AP Zulu 14, depois de Group. Sim, eu vou chegar com vocês, só o início da rota, para ver se confere quanto do senhor. 5729, bem-vindo, prossiga Alfa Juliette 612. Alfa Juliette 612, boa tarde, até lá na Cisco. 5729. Uno 3 nós. Olimpo 03, decolou 56. Curva direita.